Charlie Fox, Charlie 3028, maintain present heading. Troque para 1895, por favor. Ah, 1895, ok, grava. Comodoro, 6747, na 1895, conta agora. Ciência vai de quantos minutos? 3, rotoração para sequenciamento, curva à direita, proa 250. Direita 250, né? Direita na 3. Dado pela radial 300 do VR Salvador, Chaname 313. 03. A gente aguarde para descer. Quase 235 do azul no LS. Ah, afirmativo, estabilizado. 7, aproximação, chame torre 18895, composto. Torre 18895, boa noite. Na 3398, desça para 2000 pés, informe no curso do localizador. 5219 passou agora a posição Puca. Autoriza da presente Aracaju, tá visual. Aguarde. Tá 235, aguarde autorização de pouso. Ciente, ainda 2 milhas do inferno. Ciente, o total 9907, só 107, livre à direita. Táxi Alfa, quilo, não me escuta, até o Pat 3. Direita Alfa, quilo, Pat 3, não sei. 28, Salvador, control. Charlie Fox, Charlie 302 for Roger, left turn, to find director, Sierra Victor 36. Descent to 3000 feet. Descending 3000, network 3028. Controle Salvador, 076, gol, identificação, ativo, boa, né? 076, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou tímido, estou na 096. Chaname 3613, curva esquerda, proa 200. Esquerda 200, na 3. Está autorizado, 190 para Juazeiro, via Whisky Uno, decola da 190, curva esquerda, na saída Lotar, aciona 5517, controle 2008. Juazeiro 190, Whisky Uno, após decolagem da pista 10, curva à esquerda. 5517, passaria do 9808. Filatius, curva, saiu da Lotar, curva esquerda. Para acionamento, chame torre 18295. 18295. É, subida Lotar. Fox Charlie 3028, descend to 2500 feet. Report over Serra Vito 366. Roger, descending 2500 feet, report over Serra Vito 366, again for 3028. Passa para autorizado 360 Guarulhos, via Pesulu 16, via Bridge, Belo Horizonte, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, depois voa Bridge. Aciona 5522, controle 20-8. Speed to 1800 knots. 1800 knots, again for 3028. 1208, controle. É o nível 360. 360, ok. Deixa eu tracionar. Vai tracionar. Vai, eu tô com 9907. Prossiga. Olha, eu não sei como, aqui tem um animal aqui na táxi, viu? Bem aqui no pátio 3. Aqui é o nosso lado. Lado direito? Lado esquerdo. Ah, tá ok. Vou informar o pessoal de pátio aí qual a raça do animal. Aparentemente é um belo não vira-lata, mas deve ser um gato. Ok, tá, gente, vou informar o pessoal de pátio aí. Tá ok, obrigado. Pode estar pronto, vou na mesa 04. 04, decola logo que é autorizado? Afirmo. Então, autorizado a alinhar, agilizar mais uma mão para decolar assim e a pista livre. A linha agilizando, agora me reservando. Azul 4235, Luciano Longe 21, livra à direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta. Afirmativo Alfa, Kilo, pátio 3, para escuta, Azul 4235. Torre, o passageiro 9808 para o puxo para estacionamento. Autorizado na área remota, chame táxi. Tomara para o táxi. Speed 2, speed approach. Vento 1, 20 graus, 12 horas. Livre da classe pista 10, economia 04. Oi, boa noite, tá? 339, passou, espera, baixa e travou. Ciente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Vai dar autorização, tá? 339. Precisar interceptar e se redução para a aproximação. Ok, minha 393. An approach Charlie Foxtrot 3028 is by point 0 Victor 366. Yes, Charlie Foxtrot 3028, runway 10 in sight. Report runway 10 in sight. Roger, desert Kelda, I promise. Eu avião de check 3, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 20 graus, 10 mais. Baixo vento travou, livre pouso, 339. Voo no 604, decola os 22, controle 208. 208, boa. Localizador. 2007, ó, na 3. Controle Salvador, boa, 604. Voo 604, contato radar, sobre nível 370, perfil, aí da Momo. Vamos lá, 3704. Eu estou relaxando a minha trilha. Pode descer pelo clack? Autorizado. Tá bom, obrigado. As três, esteja atento, foi reportado um animal aí no pátio, provavelmente um cachorro ou talvez um gato. Já informamos aí para aero, esteja atento à possibilidade de existência desse animal aí no caminho. Para 3.000 pés, ajustou o time, estou no 0.6. 3.000 pés, 1.06, 1.076. Roger, 3028, continue approach, stand by for landing clearance. Numbers 3028, continue approach. 3398, somos 24, livre direita, táxi via Alfa. E chameante da Juliette, mantém me escuta. Direita Alfa, Juliette, mantém me escuta, Juliette. 3, 3, 3. Prossiga. A nossa posição aqui realmente era um gato que correu para matagal. Ah, ok, agora vai ser difícil achar ele aí, mas tô ciente, então obrigado. Vale tudo. 3028, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots, check on landing gears. Numbers 3028, clear to land. And down gear 3 down and left. Tome no curso do localizador. Ué, meu é só um localizador na 076. Boa noite, Oceania 6316, estabilizada a 5 milhas externo. Ciente, continue a aproximação, reporte passando externo, chega o treino final. Oxe, ontem. Oi, eu passaria do 9808 para o táxi, 24PLB, autonomia de 6 horas, alterna Fortaleza. Ciente, livre o táxi, via Pátio, Índia, até Ponte Espera, chame pronto para decolagem, passaria do 1. Via Pátio, Índia, chamada Ponte Espera, passaria do 1. Canadian 3028, on the ground at 27, lead to the right, then again to the right and call me to cross the active runway. Or set 3028, roger, right turn here, and I will call you again to cross the active runway. O 3398, observe a passagem do AT da Passaredo, agora já curvando para a saída, após ele, esquerda, portão 8. Sim, depois o Passaredo de interior, portão 08, 3398. A 313, cheque o trem, autorizado pulo, vento no 00 graus, 10 horas. 6303, ok, livre pouso na 10. Airport 3028, the right turn at Delta confirm. That's affirmative. The right turn now and maintain position on holding short. Airport 3028, roger, we'll turn right and hold short on Delta. We'll hold short when we have 0. Agora autorizado, a aeronave passou, está livre, puxa o táxi. Autorizado, é também 747. 604, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 55.26.85, gol no 604. Chegada Mari, desça para nível de voo 050. 3305, senhora, confirme para o 050-3305. Então, 3305, desça para nível de voo 050, chegada Mari. Chegada Mari, 050 para 3305. Autorizada, Lema, tem um trip, o passaredo. Que é passaredo na vertical. Deixa eu ver, fazer coragem assim que a pista é liberada. Afirmativo, então pode ingressar da presente? Afirmativo, está autorizado, é a direita e manter. Ah, obrigado. Canadian 3028 are clear to cross the active runway and taxi until the military apron. Observe the follow me. Force 3028, roger, cleared across runway 10 onto hotel and ramp 2 near 3 land. Via 303, só os 31, livra à direita e mantém a minha escuta, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Ok, direita, direita, chama antes da Juliette, tem a sua escuta, boa noite. Madonna 076, Gol, boa noite. 076, continue, aproximação, já avistado, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. O trem está checado, aguardando a autorização de pouso no 076. Saria do 9808, livre decolar, 100 graus, 129. Livre decolar, passaria do 98. Livre pouso, via um turno 20 graus, 109, pista 10. Tá livre na 10, 1076. Passaria do 9808, decola os 33, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. Rio 9646, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Trip 5595, contato radar, 68 milhas, nordeste do VOE de Salvador, vou ir na proa de Pelo para a chegada Bonf, reporte no ponto de descida. Patrulha Salvador, passaria do 9808, boa. Passaria do 9808, contato radar, saída lotar, subir, manter nível de voo 190. Subindo e mantendo 190, passaria do 9808. localizado, né, Matheus 747? Eu mantenho, 076, seu solo aos 35, direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Alfa, chamarada da Juliette, não escuta, vou no 076. Autorizado a decolar, vem um turno 00 graus 8 nós. Autorizado, esquerda, portão 3. Portão 3, voo no 076. M6747, decola 38, controle 208. 208, voo. Boa noite, objeto 57, questão 6747. E o 9646, reduz a velocidade para 2109. Controle, boa noite, web 6747. Web 6747, boa noite, contato radar, saída da El Ledo Bridge, submantendo de voo 360. Da El Ledo Bridge, seção 360, web 7667. Correção, 6747. Pode voar direto da EL, 6747? Web 6747, mantém o perfil de saída? Manterá. 305, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, reposto estabilizado. 305, confirme, confirme para o 305, senhora. Plano 3305, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal do procedimento LS, reposto estabilizado. Descendo para 2000 com 1016, autorizado ILS, então no 0, reportará estabilizado o plano 3305. Quantas milhas? 4 milhas. Sim. Nove meia, quatro meia. Reduz a velocidade para 1.709. E o 9646 autorizado, pelo da presente. Trip 5595, desça para nível de voo 050. Para 50, 5595. Terceira 9646. O 9646, preparação para sequenciamento, mantenha a PRO 195. 195, mantendo 5000, 9646. E o 9646, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Ah, 3305, com o campo à vista, está estabilizado no localizador. Plano 3305, complete sinal do procedimento LS, emissor na frequência 118.